motivo, tratai sempre o rei da boêmia e vossa alta senhora. Eu sou ó, escansão dele, se bebida salutar lhe der, exclui-me logo do número de vossos servidores. Leontes, e tudo, se o fizeres, a metade terás do coração que aqui me bate, caso contrário, o teu terás partido. Camilo, falo-ei, senhor. Leontes, hei de mostrar-me fável, como me aconselhaste. Sai. Camilo, ó mulher infeliz. Mas qual é a minha situação? É preciso que eu propine veneno ao bom Políxenes, não tendo razão para isso, afora a obediência que devo ao meu senhor, o qual, achando-se em rebelião consigo mesmo, exige de seus homens idêntica atitude. Promovido serei se fizer isso. Mas ainda que eu achasse mil exemplos de pessoas que, tendo da existência privado o ungido do Senhor, levassem depois vida feliz, não no faria. Mas já que é pedra, o pergaminho e o bronze um só exemplo disso não nos contam, que a própria Vilânia o repudie. Preciso, pois, abandonar a corte. Faço, ó. Não o faço, de qualquer maneira quebrarei o pescoço. Os passos guia-me, feliz estrela. O rei da Boêmia chega. Entra Políxenes. Políxenes, é estranho. É muito estranho. Só parece que meu favor aqui está em declínio. Não me falar. Ora essa. Boa tarde, Camilo. Camilo, salve, muito real senhor. Políxenes, que novidades há na corte? Camilo, nada particular, senhor. Políxenes, pelo semblante do rei dir-se-ia que ele uma província perdeu ou alguma terra que estimasse tanto como a si mesmo. Neste instante o encontrei, e o saudei como de hábito. Mas ele a vista desviando e os lábios contraindo num gesto de desprezo, afastou-se depressa, a sós deixando-me a pensar no que pode estar em curso para causar alteração tão grande. Camilo, não me atrevo a sabê-lo, meu senhor. Políxenes, que? Não vos atreveis. Sabeis de tudo, e não vos atreveis a revelar-mo. O caso é assim, porque para vós mesmo que sabeis contais, sem responderdes que não vos atreveis. Meu bom Camilo, vosso rosto alterado ora me serve de espelho em que também mudados vejo meus traços fisionômicos. Forçoso, pois, é que eu tenha alguma parte nisso, para me ver assim tão transtornado. Camilo, uma doença atacou alguém na corte, mas não posso nomeá-la. Foi pegada de vós, que, no entretanto, estáis sadio. Políxenes, como? Pegou de mim. Mas certamente não me fareis possuidor da vista do basilisco. Olhei para milhares de pessoas, que muito prosperaram por esse fato, sem causar a morte de ninguém só por isso. Bom Camilo, sois, sem dúvida alguma, um gentil homem e, além do mais, instruído, o que a nobreza serve de adorno, não menor que o nome de nossos genitores, cujo brilho nos serve de elevar. Instantemente vos suplico, se acaso sabeis algo de que eu precise ter conhecimento, não o deixeis permanecer oculto nas prisões da ignorância. Camilo, responder-vos não me é possível. Políxenes, transmiti doença e me acho tão sadio? Não, preciso obter uma resposta. Estás me ouvindo, Camilo? Ora conjuro-te, por tudo quanto a honra pode permitir a um homem, não sendo a menor parte este pedido, que me esclareças tuas conjeturas acerca da desgraça não visível que para mim se esgueira. Ainda está longe? Já vem próxima? Como preveni-la? Ou então, de que maneira suportá-la? Camilo, vou contar vós, senhor, o que se passa, pois intimado fui em nome da honra por quem honrado eu julgo. Ouvi, portanto, meu conselho, que deve ser seguido no mesmo instante em que o tiver exposto. Senão, só restará para nós ambos gritar perdidos e nos dar boa noite. Políxenes, fala, então, bom Camilo. Camilo, estou incumbido por ele de matar vós. Políxenes, ele quem, Camilo? Camilo, o rei. Políxenes, e a causa? Camilo, ele presume, não, jura com inteira segurança, como se o houvesse visto ou sido ferro que vos tivesse atarrachado nisso, que tocastes por modo criminoso na rainha sua esposa. Políxenes, que em geleia pútrida se me altere um melhor sangue e que meu nome sob o jugo fique lado a lado do que traiu o Altíssimo, que meu nome libado, de tal modo podre se torne que, onde quer que eu chegue, cause nojo aos narizes mais obtusos, que de minha presença todos fujam, não, que todos a temam mais ainda do que a peste mais grave de que se haja falado ou dado a conhecer por livros. Camilo, no que respeita ao pensamento dele, poderíeis jurar pelas estrelas do céu, uma por uma, e seus influxos, mas o mesmo seria pretenderdes proibir que o mar a lua não seguisse, como edifício sacudir de sua loucura, de alicerces assentados na crença inabalável e que vida terá tanto quanto ele. Políxenes, de que modo nasceu tudo isso? Camilo, ignoro-o, mas certeza tenho completa de que é preferível fugir das consequências dessa ideia, a procurar saber como nasceu. Assim, no caso de confiança terdes em minha honestidade, que eis de logo levar como penhor, fugi esta noite. Secretamente contarei aos vossos seguidores o que há, providenciando para que saiam da cidade em grupos de dois ou três, apenas, por poternas de meu conhecimento. Enquanto a mim, junto de vos irei tentar a sorte, por esta confissão, aqui perdida. Não vaceleis, pela honra dos meus entes mais queridos, contei-vos a verdade. Não me é possível esperar, no caso de que herdes mais provas, pois o risco correis de quem se achasse condenado pelo próprio monarca e cuja morte jurada já estivesse. Políxenes, creio em tudo. O coração no rosto ele mostrava. Dá-me a mão, de piloto ora. Me serve, que vizinho do meu será teu posto. Meus navios já se acham preparados e há dois dias meus homens só me esperam para partirmos. Este ciúme atinge pessoa muito preciosa. Será forte quão valiosa ela for, e tão violento quanto o marido for mais poderoso. Pensando que se encontra desonrado por quem lhe dedicara sempre afeto, com mais furor há de querer vingar-se. O medo me conturba. Feliz viagem, sê minha amiga e de consolo serve a graciosa rainha, alvo de suas suspeitas infundadas, mas sem parte nenhuma terem nada. Vamos logo, Camilo. Como pai hei de acatar-te, se a vida me salvares. Estou pronto. Camilo, minhas atribuições me facilitam as chaves das poternas. Saiba vossa grandeza aproveitar-se da hora urgente. Vamos, senhor. Depressa. Saem. Ato II. Cena 1. Sicília. Um quarto no palácio. Entram Hermine, Mamilho e damas da corte. Hermine, levai daqui o menino. É insuportável. Cansa-me por demais. Primeira dama, vinde comigo, meu gracioso senhor. Brinquemos juntos. Mamilho, não, não quero. De vos não quero nada. Primeira dama, por quê, caro senhor? Mamilho, beijais-me muito duramente e falais comigo como se eu ainda fosse criança. Antes aquela. Segunda dama, e o motivo, senhor, me quererdes? Mamilho, não há de ser por ter de sobrancelhas escuras, muito embora todos digam que as sobrancelhas dessa cor assentam muito. Bem nas mulheres, se não forem muito espessas, somente um semicírculo ou meia lua, como feita a pena. Segunda dama, quem vos ensinou isso? Mamilho, ora, aprendi-o no rosto das mulheres. Por obséquio, de que cor são as vossas sobrancelhas? Primeira dama, azul, milorde. Mamilho, ora, isso é brincadeira. Nariz azul já vi numa senhora. Mas sobrancelhas, nunca. Segunda dama, ora escutai nós. Vossa mãe, a rainha, está engordando. Dentro de poucos dias passaremos a servir outro belo e jovem príncipe. Então, só podereis brincar conosco, se tiverdes vontade. Primeira dama, ultimamente, de fato, está ficando muito gorda. Que tenha um bom trabalho. Hermione, de que assunto vos ocupais com tanta seriedade? Vinde, senhor. Sou novamente vossa. Contai-nos uma história. Mamílio, alegre ou triste? Hermione, a mais alegre que vos for possível. Mamílio, vai melhor com o inverno. História triste. Conheço uma de espíritos e duendes. Hermione, vamos ouvi-la, bom senhor. Sentai-vos aqui junto de mim, e que me causem medo vossos espíritos. Sois forte para contar histórias. Começai. Mamílio, era uma vez um homem. Hermione, não, sentai vós, para depois falar. Mamílio, que residia perto do cemitério. Aqueles grilos poder-me-iam ouvir. Vou falar baixo. Hermione, então vim de falar-me aqui no ouvido. Entram Leontes, Antígono, nobres e outras pessoas. Leontes, encontraste-la ali. Com todo séquito. Camilo estava junto. Primeiro nobre, atrás do bosque de pinheiros. Jamais tamanha pressa virá em ninguém, assim. Acompanhei-os com a vista até aos navios. Leontes, quão ditoso me julgo por sentir-me verdadeiro. Como as minhas suspeitas se confirmam. Antes soubesse menos. Quão maldito nessa felicidade é concebível que uma aranha se esgueire para o copo de que venha a servir-se uma pessoa que, após, o larga, sem que do veneno sinta qualquer efeito. É que infectada não lhe estava a consciência. Mas se aos olhos o nojoso ingrediente lhe apresentam, e ver-lhe fazem como usar o copo, logo a garganta e os flancos se lhe estalam sob esforços violentos. No meu caso, bebi aranha e a vi. De alcoviteiro Camilo lhe serviu, serviu de cúmplice contra a coroa. Ficam confirmadas, assim, minhas suspeitas. Esse falso vilão que eu empregava, já se achava contratado por ele. Descobriu-lhe meus planos, entregando-me ao ridículo, mais do que isso. Em peteca transformando-me que, à vontade, eles todos sopapeassem. Como foram franqueadas as poternas sem maior embaraço? Primeiro nobre, tão somente em virtude da grande autoridade de que ele desfrutava que, por vezes, mais do que isso alcançou sob vossas ordens. Leontes, sei isso muito bem. Dai-me o menino. Foi ventura não o teres criado ao peito. Muito embora nos traços se pareça muito comigo, sobra nele o sangue que só de vos provém. Hermione, que é isso? Graça. Leontes, levai daqui o menino. Junto dela não convém que ele fique. Logo. Logo. Sai Mamílio, acompanhado. Ela que brinque com o de que está grávida. Quem te deixou tão gorda foi Políxenes. Hermione, digo que não foi ele, e o juro, certa de que me dareis crédito, conquanto propenso vos acheis para negá-lo. Leontes, senhores, contemplai esta mulher. Examinai-a bem. Certo diríeis, muito bela pessoa. Mas, de pronto, vos forçará a dizer a honestidade do coração. Que pena não ser pura, mas desonesta. Elogiai-lhe apenas a aparência exterior, que, sem ressalvas, merece alto discurso, que, de pronto vereis os as. E os uns. E o encolher de ombros e todas essas pequeninas armas com que a calúnia atua, ó. Enganei-me. Com que piedade atua, que a calúnia mina a própria virtude, o encolher de ombros, e os as. E os uns. No instante em que dissesseis como é formosa, vos impediriam de acrescentar, é honesta. Assim, que fique conhecido por quem mais sofre ante essa revelação, é adúltera. Hermione, se acaso fosse isso dito por um celerado, o mais completo que no mundo houvesse, mais celerado ainda se tornara. Mas vós, senhor, vos enganais apenas. Leontes, minha senhora, houve um pequeno engano, tão só, de vossa parte, em vez de Leontes, Políxenes. Ó coisa tua! Deixo de chamar-te criatura de teu posto, para que o barbarismo, aproveitando-se desse meu precedente, não aplique o mesmo nome a todas as pessoas, as posições deixando confundidas de nobres e mendigos. Disse, é adúltera, e o nome declarei de seu comparsa. Digo mais, é traidora, e tem por cúmplice Camilo, que se encontra a par de quanto comunicar para ela for opróbrio, tirante o seu parceiro. É prostituta tão baixa como aquelas a que o vulgo dá nomes pouco limpos. Mas, é cúmplice na fusa deles. Hermine, não, por minha vida, não sou cúmplice em nada. Que remorsos não sentireis, quando tiverdes plena certeza da injustiça que, de público, me fazeis neste instante. Meu prezado senhor, será satisfação pequena dizerdes-me que estáveis enganado. Leontes, não. Se eu me engano quanto à segurança dos alicerces sobre que edifico, não é forte bastante o próprio centro da terra para sustentar o peso de uma simples pitorra de estudante. Para a prisão com ela. Quem por ela quiser interceder, é criminoso só por haver falado. Hermine, algum planeta nocivo está imperando. É necessário mostrar paciência, até que o céu assuma a feição mais favorável. Meus bondosos senhores, nunca fui propenso ao choro, como em geral se dá com o nosso sexo. Possivelmente a falta desse inútil orvalho secará a vossa piedade. Mas aqui sinto aquela dor honrosa que abrasa em demasia, porque possa ser apagada por algumas lágrimas. A todos vós, senhores, peço, instante, que me julgueis com ânimo tão brando quando ditar-vos possa a caridade. Seja feita a vontade do monarca. Leontes aos guardas, serei obedecido. Hermine, quem vem comigo? Peço a vossa alteza deixar que minhas damas me acompanhem, pois bem o vedes, meu estado exige. Bobinhas, não choreis. Não há motivo. Se porventura ouvirdes que vossa ama mereceu ficar presa, aflux chorai quando me libertarem. A presente acusação vai ser-me proveitosa. Adeus, senhor. Jamais quis ver-vos triste, mas triste eis de ficar, tenho certeza. Vinde, senhoras. Tendes permissão. Leontes, fazei o que eu mandei. Levai-a logo. Saia minha, escoltada, e as damas de companhia. Primeiro nobre, suplico a vossa alteza que de novo mande vir a rainha. Antígono, agi com muita cautela, meu senhor, porque a justiça não se mude em violência, o que seria a causa de sofrimento triplicado, para vós, vossa esposa e vosso filho. Primeiro nobre, por ela, meu senhor, empenho a vida, como o faço. Aceitai-a, em como é pura ante os olhos do céu e vossa vista, no que respeita à acusação de há pouco. Antígono, se provar que ela não é honesta, farei uma cocheira do meu quarto de casado e andarei emparelhado sempre com minha esposa, sem que venha dela a me fiar daí por diante, a menos que a veja ou toque nela. Se a rainha não for séria, não há no mundo todo uma só polegada de mulher, uma dracma de carne delas todas, que falsa não se mostre. Leontes, ficai quietos. Primeiro nobre, meu bom senhor, Antígono, por vos é que falamos, não por nós mesmos. Fostes iludido por algum intrigante que, por isso, há de ser condenado eternamente. Se eu soubesse quem é este canalha, falo e achar na terra o próprio inferno. Ela prevaricar, tenho três filhas. A mais velha de 11 anos. As menores, de 7, uma, e a outra 5, mais ou menos. Se for verdade, hão de pagar-me todas. E de esterilizá-las, por minha honra. Não chegarão a completar 14, porque a gerar não venham filhos falsos. São coerdeiras, mas prefiro ver-me mutilado, a que tenham só bastardos. Leontes, basta. Para aí com isso. Nisso tudo tomais da coisa o cheiro com sentido frio como o nariz de um próprio morto. Mas eu a vejo e sinto, como agora sentis o que vos faço, e mais. Percebo, o órgão com que sinto isso. Antígono, sendo certo, cavar não precisamos sepultura, para nela enterrar a honestidade. Não remanesce dela parte mínima, para purificar esta esterqueira que abrange toda a terra. Leontes, como? Vejo que não acreditais no que vos digo. Primeiro nobre, sobre esse assunto, meu senhor, prefiro que sejais vós, não eu, o mentiroso. Mas me alegra saber que ela está pura do que ver confirmada esta suspeita, por mais que nisto o mundo vos censure. Leontes, por que vos dar explicação do caso? Antes obedecer ao próprio impulso. Dispensar podem nossos privilégios vosso. Conselho em tudo, sendo apenas nossa bondade inata que vos chama para dar opinião. Assim, se agora, por estardes perplexos ou fingirdes grande estupefação, não conseguirdes, ou não quiserdes, como nós, dobrar-vos a verdade dos fatos, ficais certos de que vos dispensamos o conselho. O fato, a perda, o lucro, todo o curso, só nós dirá respeito. Antígono, e eu desejara, meu soberano, que em silêncio houvesseis considerado o assunto, sem lhe terdes dado publicidade. Leontes, como fora possível fazer isso? Ou vos tomastes, com os anos, ignorante, ou já nascestes rematado pateta? Bastariam a fuga de Camilo e a muito notória familiaridade entre eles, tão patente como jamais suspeita alguma vira, e que faltava apenas ser notada, para ser confirmada integralmente, provando o fato às outras circunstâncias, para levar-me a agir dessa maneira. Contudo, para ver minha conduta mais reforçada ainda, que é um assunto de tanta relevância, condenada fora qualquer violência, mensageiros despachei ao sagrado Delfo, ao templo de Apolo, Dion e Cleómenes, bastante conhecidos de vós, como homens íntegros. Dessa resposta tudo ora depende. O divino conselho irá acalmar-me ou esporear-me ainda mais. Não estou certo. Primeiro nobre, certíssimo, senhor. Leontes, embora convencido eu já me encontre, sem precisar de saber mais, o oráculo virá servir para acalmar o espírito dos que, como este, por credulidade da ignorância, não podem convencer-se da verdade dos fatos. Desse modo, de bom aviso pareceu-nos pô-la sob chaves, para que ela não consiga levar a cabo a trama forjada pelos dois que fugiram. Vinde logo. Público vou tornar o que ora passa. Este negócio vai movimentar nós. Antígono à parte, para boas risadas, é o que eu penso, se a verdade chegar a ser sabida. Saem. Cena 2. O mesmo, o interior de uma prisão. Entram Paulina e alguns criados. Paulina, o carcereiro da prisão. Chamai. Ó, diz ele quem eu sou. Saiam. Dos criados. Nobre senhora. Não há corte na Europa suficiente para a tua pessoa. E agora presa. Volta o criado com o carcereiro. Bom senhor, conheces-me? Carcereiro, se conheço? Sim, como uma senhora muito digna, a quem muito venero. Paulina, nesse caso, por obséquio, leva-me. Me até a rainha. Carcereiro, é impossível, senhora, pois tenho ordens expressas em contrário. Paulina, quanta formalidade, para o acesso impedir de visitas amistosas à honestidade e à honra. É permitido, dizem-me, ver uma de suas damas. Emília, por exemplo. Carcereiro, se quiserdes, minha senhora, retirar os criados, mandarei vir Emília. Paulina, então chamai-a, retirai vós. Saem os criados. Carcereiro, contudo, é necessário que eu assista à conversa. Paulina, pois que seja. Sai o carcereiro. Ultrapassa os preceitos da própria arte todo esse esforço para deixar preto que é, em si mesmo, branco. Volta o carcereiro, com Emília. Gentil dama, a graciosa rainha como passa. Emília, tão bem quanto, reunidos, o permitem tão alto posto e tanta desventura. Os sustos e as tristezas, jamais dama tão delicada suportou tamanhas, provocaram-lhe o parto antes do tempo. Paulina, e menino? Emília, não, menina. Bela criança, forte e cheia de vida. Sua vista consola a rainha, que lhe fala. Minha pequena prisioneira, somos ambas inocentes, Paulina, atrevo-me a jurá-lo. Malditos sejam esses perigosos acessos do monarca. É necessário contar-lhe o que houve. Tem de saber tudo. Isso compete a uma mulher. Incumbo-me de lhe dar a notícia. Se disser-lhe palavras doces, quero que na língua me rebentem feridas, cessando ela de servir de trombeta para minha cólera de feições congestionadas. Emília, por obséquio, recomenda a rainha meus préstimos. No caso de ela querer confiar-me a pequerrucha, mostrá-la-ei ao monarca, prometendo servir-lhe de advogado diligente. Quem sabe se ele ficará mais brando à vista da menina? Muitas vezes o silêncio da cândida inocência persuade onde os discursos fracassaram. Emília, muito digna senhora, tão patente é vossa honra e a bondade muito própria, que não pode deixar de ter bom êxito vossa nobre empresa. Não conheço senhora alguma mais talhada para tão grande iniciativa. Queira vossa senhoria esperar no quarto anexo, que logo eu vou participar à rainha vossa nobre proposta. Hoje mesmo ela pensara nisso, mas não se atrever a dar essa incumbência a qualquer nobre, com medo de um fracasso. Paulina, Emília diz-lhe que eu saberei uso fazer da língua. Se fluir dela a eloquência como audácia no peito arames tua, é quase certo ser eu bem-sucedida. Emília, Deus vos guie. Vou ver logo a rainha. Por obséquio, vinde para mais perto. Carcereiro, se a rainha se decidir a vos confiar a criança, não sei ao que me exponho, pois careço de ordens nesse sentido. Paulina, ora, senhor, não precisais ter medo. Prisioneira do ventre era essa criança, mas por normas e processos da grande natureza conseguiu resgatar-se e ficar livre. Participar não pode, assim, da cólera do soberano, nem tem culpa alguma da falta da rainha se houve falta. Paulina, podeis ficar tranquilo. Ponto por minha honra, hei de pôr-me de permeio entre vós e o perigo. Saem. Cena 3. O mesmo. Um quarto no palácio. Entram Leontes, Antígono, nobres e pessoas do séquito. Leontes, repouso algum de dia nem de noite. É sinal de fraqueza suportarmos o mal dessa maneira, só fraqueza. Se ao menos estivesse a causa extinta, parte da causa, a adúltera, que o biltre do rei se encontra longe do meu braço, fora do alvo e mirada de meus planos, completamente impune. Mas não posso passar o gancho nela. Se deixasse de existir, consumida pelas chamas, metade do repouso, certamente, de novo alcançaria. Quem vem lá? Primeiro criado, meu soberano, Leontes, como está o menino? Primeiro criado, dormiu a noite toda. É de esperar-se que se restabeleça. Leontes, para a sua nobreza contemplar. Tendo a desonra compreendido da mãe, começou logo a estiolar-se, murchou, sentindo muito, profundamente tudo o que passara. Aceitou a vergonha como própria, perdeu toda a alegria, a fome, o sono, e entrou de definhar. Deixai-me só. Ri de ver como passa neste instante. Sai o criado. O vergonha. Tiremo-lo da ideia. O pensamento de querer vingar-me se vira contra mim. É poderoso por demais, em si mesmo, além da ajuda dos parentes e aliados. Pois deixemo-lo, até que o tempo nisso me auxilie. Por enquanto, a vingança atinge, apenas. Zombam de mim Camilo e o rei da Boêmia. Brincam com minha dor. Mas muito tempo não hão de rir, que hei de alcançá-los breve. Tampouco rirá ela, porque a tenho bem presa agora. Entra Paulina, com uma criança nos braços. Primeiro nobre, não podeis entrar. Paulina, ora, meus bons senhores, ajudai-me, que o podeis. Mais valor dais à tirânica cólera dele do que à própria vida da rainha.